Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, mas é dominical. Do meu lado direito, ele que pra sacanear os amigos dorme com o saco deles na boca só pra criar umas fakes rugas, Wesley Zop. Mas fica esquisito, vai. Você só acorda, vê aquela ruga que não tava lá. A pegadinha é essa. Já acorda com o saco molhado? E aí? Isso ninguém espera. Mas uma dúvida, você sai antes ou a pessoa acorda e você tá lá igual uma... Saco suga. A minha intenção é sair antes, pra poder ter a pegadinha. Mas às vezes você tá empolgado, você fica, né? Pega no sono. É, às também. Vezes a pessoa nem dormiu. Às vezes a pessoa tá até conversando com a família. Tá na missa, né? Do meu lado esquerdo, ele que é mais delicioso que uma coçada de cu com a unha afiada, Gabriel Asmar. Caramba. É gostoso mesmo. Eu fico impressionado como eu sou gostoso. Aquela milimétrica. Aquela que tem aquela frieira no cu. Você coça frieira. Aquela nano coçada. Você coça exatamente o átomo correto ali que coça. Como substituto mais virgem que a Virgem Maria, mais negro que a Glória Maria. Anderson Negão. Fala, negado! E rosteando essa trupe, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host que confunde o coletor menstrual da mulher com o mordedor da filha. É muito parecido, é borracha, cara. Tudo vai na boca. Tem razão. Exato. Tudo acaba com sangue no fim. Exato. Muito bem, não entre em pânico. Esse é o podcast Chorume, o podcast que parece um japonês indo à padaria. Ah, porque acorda bem cedo. Isso aí. Mesmo, você até chuparia ele se ele te desse um pão. Pão francês, eu tô falando. Não, claro. Não é broa, não. É um sexo global aí. Não, sem xenofobia. É um pão francês e um beijo grego, né, cara? Já faz a globalização. Não, é do japonês e a padaria do português. Então, pô, tá tudo incluso. Exato. Aí. E você, meio coreano, né? Já falei que ter pau pequeno não me faz oriental, mas... Tá, sou meio coreano. Quis dizer cuariando. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Recadinhos que não podem faltar. Os recadinhos que dizem como o Chorume se mantém em pé, funcionando firme, firme, firme e forte. O primeiro deles é que o Chorume, para funcionar, não precisa de microfones, não precisa de gravador, não precisa de celular, não precisa de redes sociais, não precisa, quiçá, nem de ter um podcast. Na verdade, pra funcionar o churume, precisaria. Exatamente, né? Só precisa de travestis e sorvete. Mas nem cartão de memória, né? Não, não. Só travestis e sorvete. Tá, eu vou acreditar. Então, pra gente consumir os travestis e sorvete, a gente precisa de dinheiro. A gente não quer gastar o dinheiro de Anderson Negão. Aliás, a gente até quer, mas ele não empresta. Pão duro. Mas a gente conta com as contribuições do nosso ouvinte, que podem ser feitas lá através do chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim. E daí o ouvinte novo que está chegando... Tem ouvinte novo. Ele se comove e fala, nossa, mas o que eu ganho quando eu dou pra esses caras? Você não ganha porra nenhuma, você não ganha absolutamente nada. Talvez um pênis na bunda, mas isso será do dia a dia, a gente não vai ter nada a ver com isso. É. Isso aí é por você, sei lá, beber muito no carnaval e alguém abusar de você. A gente não tem nada a ver com isso. Talvez a gente tenha, mas não vou confessar aqui. Não é uma recompensa do padrinho. Exato. Às vezes é só uma sacanagem nossa. É, é só você ter se perfumado com febo que a gente já... Já arranja isso aí. Exato. E essa semana tivemos esmoleiros ali e todo esmoleiro aqui deve ser o quê? Elogiado. Deve ser bonito. Ah. Deve ser elogiado. Obrigado por ter cursado aí até o ensino médio, Gabriel Osmar. O Wesley Zop tá tentando concluir o dele faz 30 anos. Mas vou concluir. Exato. Agora é honra. E aposta, né? Também. O ensino médio pelo menos não é igual aos bombeiros, tem idade máxima. É, boa, boa. Muito bem, e como você escolheu, Wesley Zop, para os nossos esboleiros serem agradecidos, serem elogiados, serem agraciados? Não fui eu que escolhi. Não. Eu fiz uma reunião ontem. Foi ontem, em cima da hora de novo. Mas é que não deu certo a reunião, a agenda da pessoa também, não é tão fácil, cara. Ou a sua agenda. Não, a minha tava até livre. Me reuni com o Jerry Adriani e Juju Todinho. Sim. Meninos, meninotes. Sim, sim. E daí falou, por que não elogiar? Tá, falamos várias coisas, muitas coisas do que a gente já tinha elogiado. Daí decidimos... Elogiar as pessoas com nomes de bala. Nomes de bala. Exato. Qualquer bala ou bala de revólver? Não. Projéteis, projéteis. Pensei em confeitos. Ah, confeitos. Tá. Doces. Doces. Balas de São Cristóvão. De Cosme e Damião. Pode ser. Ele vendeu os direitos autorais. Cristóvão vendeu. É esse Santos, cara. Os caras... É uma máfia, é uma máfia. Isso é máfia. Denúncia, denúncia da máfia do Santos. Aí. Muito bem, o primeiro esmoleiro deve ser elogiado como, então, Wesley Zop? O esmoleiro é Caio Tavares Oliveira. Ah, esse cara é aquela paulistinha, aquela que... Sim, um belo chute no cu, uma ajoelhada no cu, a pessoa chega pulando. Não, se o Wesley Zop, ele tá com uma deficiência mental muito grande. Começa. Quem a bala paulistinha? Falando nome de balas, aí fala golpes de briga de rua. Tá. Mas vamos considerar que é bala. É uma paulistinha, porque fica dando uma ajoelhada no cu das pessoas. E onde pega, dói. Onde pega, dói. Não onde pega, esse. Dói, é verdade. Não sabe pegar direito, não. Então, temos o próximo esmoleiro aqui, é um André Paulino, que é uma bela buqueta na cara, né? Não, pera. Não, mas pera. Isso não é doce. Ué, você falou paulistinha. Paulistinha tinha uma bala que era paulistinha. Vamos elogiar com o nome de bala, sabe? Fusca. O cara tá retardado. Não, pera aí. Fusca é uma bala. Então ele é uma bela boqueta na cara que vem com a mãozona cheia na sua cabeça. Mas o que tinha nessa mão aí? Não, não. Balas, balas. Não, não. É isso, então beleza. E como elogiar Fábio Nunes Guimarães, Anderson Negão? Um rodo. Quando eu falo bala pra vocês é aleatório o negócio, entendi agora. Igual pra você. Claro que não, imbecis. Provarei. O rodo, mas não é o rodo. É o que o Wesley Zop confundiu. Ele achou que é rodo de de banheiro, não, roda aquele é golpe, rasteira, aquela rasteira. Por quê? Porque onde ele vai, ele derruba, cara. É pessoa caindo de boca, é pessoa caindo de bunda, pessoa caindo de quatro. Alguém tinha no bolso da calça de quem fez essa rasteira. Um canivete, mas não deu tempo da, não deu tempo da pessoa reagir. Não, no outro. E o que falar de Sérgio Júnior, Gabriel Asmar? Uma cabeçada no queixo. Uma cabeçada na bala quebra queixo, hein? Pode ter sido isso que ele falou. Não, cabeçada no queixo. Acho que foi isso que ele quis dizer. Quebra queixo, quebra queixo. Cabeçada que pega no queixo e a pessoa já emenda no peito. É isso. Rapaz, é cabeçada pra todo lado. Se tá de boca aberta, é cabeçada no céu da boca. Cabeçada na bunda, é cabeçada onde tiver, cara. E o próximo esmoleiro aqui, último, Rafael Lopes Silva. Como você vai elogiar, Wesley Zobb? Esse... Sim, cotovelada na boca. Você leu minha pauta, caralho? Tinha mesmo aquela bala cotovelada na boca. Por quê? Porque te surpreende. Você tá esperando soco, mas vem algo mais duro e que arrebenta seus dentes, cara. Mas que dá pra chupar dá também. Pra chupar. Dá pra chupar. E até mordiscar, que a pessoa não sente dor. Isso. Diferente do pau, que não dá pra mordiscar. Exato. Não. Dá pra mordiscar. Mas sem sentir dor, mas não. Mas só se for o cotovelo do pau. Aquele pau torto que tem um ângulo. Parece pau de quina. Parece um cotovelo de cana mesmo, o pau do cara. Esses foram os nossos esmoleiros. Elogiados aí com o nome de balas. Né, Wesley? Bala é uma sigla, pelo jeito. Eu falei bala, acho que vocês entenderam como uma sigla. É, Paulistinho. Tem essa bala. Então você pode doar lá no chorume.com.br/esmola, chorume.com.br/padrim. Ou você pode adquirir nossos produtos lá na lojinha. O que temos lá na lojinha, Gabriel Asmar? Temos camisetas e Canéctar. Muito bem, então você pode adquirir lá camiseta 100% algodão e uma Canéctar de vidro que cabe 500ml. Momento pro Zop fazer a piada dele. Não, não, não. Tudo fica bom na Canéctar. Não, não vai falar de Paulistinha na Canéctar. Não. Ai, aquela bebida muito doce, Paulistinha, fica... aquela bebida Paulistinha. Tem. Aquela bala. Aquela bala. Muito bem, então ajude o Chorume a continuar caminhando firme e forte, igual um anão besuntado na manteiga. Ele não fica tão firme, né? Mas fica forte. É forte, é verdade. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para a anunciação dele, o menino que brilha feito uma bola de Anderson Negão na academia. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Coisas que as pessoas confundem. Coisas que as pessoas confundem. Assim como Wesley Zobb confunde pau com cu. Mas só na hora da selfie. Anderson é que eu confundi buceta com cu. Vamos ver aí. O que mais as pessoas confundem nesse episódio que promete ser confuso, mas promete ser o que também, Wesley Zobb? Esclarecedor. Promete ser o que, Anderson Negão? Confuso. Não, mas... É bem confuso mesmo. É, me confundiu. Promete ser o quê, Gabriel Asmar? Paulistinha. We'll be right back. João. Ai, João. Então, a única coisa que não é confusa aqui nesse podcast é que a primeira história é do senhor Paulistinha. Wesley Zop, você é um cara aí que você julga muito a sociedade. Não é que eu julgo, você não. Você é um cara aí arrogante. Não, pera. Soberbo. Não. E que vê as pessoas errarem muito. Desde os tempos imemoriais, você já julgou, vai querer andar ereto mesmo. É, de quatro é mais fácil. De quatro facilita pra mim. É. Que tal? Vamos votar? Vamos votar? Você já julgava o que as pessoas aí confundiam ou erravam. E você, Wesley Zop, então, traga pra nós o que você viu aí, que as pessoas confundem facilmente várias vezes. Não é nem a questão de eu ter analisado o fato, e sim da pessoa ter interpretado errado o que eu quis fazer. Você não vai falar de talaricagem aqui. Eu deveria falar, mas não vou falar. Mas tá na minha pauta. Ele vai falar de amor pela mulher do próximo. Falar de amor por mulheres comprometidas. Que é diferente de talaricagem. Sim. Que eu posso amar e não falar nada. Se for platônico, também. Exato. As pessoas confundem. Tudo bem. Foi no final do ano passado. Tô andando na avenida, vejo uma jovem senhora trocando o pneu do carro. Uma jovem senhora é aproximadamente 37 anos? É o seu conselho? Nessa casa, né? Mas acho que era mais velha. Tá, 38. E meio, talvez. Pra você é uma jovem senhora. Pra mim é jovem senhora. Daí paro a moto, tô de moto, paro de moto. E vou ali oferecer ajuda pra ela. Oferecer ajuda ou bisbilhotar, Wesley? Não, oferecer ajuda. Oferecer ajuda ou dar opinião, Wesley Zó? Não. Oferecer ajuda. Oferecer ajuda ou julgar, Wesley Zó? Ó, não tá trocando direito. Exato. Não é assim que rosqueia um parafuso. É. Não, cheguei pra oferecer ajuda. Vi que ela tava com dificuldade de tirar o pneu Qual do porta-mala. Qual é a dificuldade que ela tava? Tava como se fosse muito pesado pra ela. E você tava julgando isso? Não tava julgando. Tá. Eu parei e daí falei... Apesar dela ser campeã de fisiculturismo... Mas não com pneus. Então ela não tinha posição ali, da pegada. É verdade. Daí eu falei pra ela, você não quer ajuda, né? Posso... A favor de uma chupeta? Aí que tá. Ela falou, eu não preciso desse tipo de ajuda, não é porque eu sou mulher que eu não sei trocar pneu. Porque... Eu falei, viu, não, tudo bem. Então pode trocar, ué. Eu só tô oferecendo ajuda por questão de gentileza. Eu ofereci de ir pra qualquer pessoa essa gentileza, não em troca de alguma coisa. Ah, é? Não, e daí fui julgada, cara. Ela me julgou. Por quê? Confundiu a minha intenção de eu querer ajudar com ou que eu tô achando que ela é menos por conseguir trocar o pneu ou não. Não é nem isso. É só por questão de ajudar. Então a pessoa confundiu o seu ato altruísta... Exato, com... Com machismo! Exato, tentei trocar o pneu de uma feminazi. Enraigado. A pessoa achou que você era machista. Me diz, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Fiquei com uma dúvida. Você ajudaria qualquer pessoa a trocar o pneu? Qualquer pessoa. Você vê, furou um pneu lá em São Paulo. Eu tô passando lá? Você tá perto. Tá. Tá em Osasco. O que eu tava fazendo lá? Comendo cachorro quente ou matando pomba? Tudo não, bem. Você ia ajudar qualquer pessoa. Se fosse Anderson Negão. Acho que sim. Não, ajudaria ou não? Tá, eu tô passando, não, e mesmo tempo que eu estava passando no final do ano, que eu não tava com pressa pra nada, vi que eu poderia parar pra ajudar. Pararia. Não, pararia, só pra sim. Saber. Sim. Não, vamos ser justos, ele já trocou um pneu meu. Ele já trocou. Tive que fazer uma chupeta? Não. Não teve, ele começou a fazer a chupeta. Ele furou o pneu. Por causa disso, porque ele tava dirigindo. Ele... E daí eu troquei, né? Eu não entendo. Assim, normalmente quem faz a chupeta é o copiloto. Não o piloto. Você tá dirigindo, você não pode abaixar pra fazer a chupeta. É, coisa que as pessoas confundem, cara. É verdade. Então você é um machista que alega ser trocador de pneus. É o que ela acha. É o que ela ficou achando de mim. Muito bem. E você, Gabriel Osmar? Que... Rapaz, uma vez eu tava trocando um pneu. Filho da mãe! Disfarçado de mulher de 38 anos e meio. Não, era mais velho. Não. Eu trago aqui uma coisa que vai clarear a cabeça de 90% da população brasileira. É isso que eu queria ouvir aqui. É bastante gente. É uma questão que... Cara, quando eu escuto as pessoas falarem sobre isso, me dá uma certa angústia e eu sinto vontade de dar uma paulistinha. Uma bala? Isso. Ah. Ou uma bebida. Ah, então tá, diferente. Mas as pessoas costumam confundir reboco com reboque. Não é possível. É possível. Pra mim não tem diferença nenhuma. Isso não é confusão, é sinônimo. Mas na verdade, reboque não existe. Não. Mas nem o guincho. O guincho não é um reboque? Não, tudo bem. Mas pra massas... Ah, pra arquitetos, pedreiros e afins? Exato. Pra construção civil, reboque não existe. Não existe a palavra reboque. Não. Então. Mas o seu carro quebrou na frente da construção. Aí tudo bem. Não, depende. Furou o pneu. Daí daí aí você chama o Zop. Não precisa me chamar, mas se eu estiver passando lá... O Zop Paulistinha. Então eu espero uma hora que o Zop passa lá. Aí sim. Todas as pessoas que eu escuto... Ah, oh, mãe, quebrou o reboque lá de casa. Ah, oh, mãe, não sabia que você fazia serviço de guincho. Mas é, todas as pessoas que eu conheço confundem e reboque não existe. Eu acho que isso deve doer no coração de quem trabalha na área e sabe a diferença aí. Não, mas agora tem muita gente que trabalha e não faz... Ah, e fala errado. Fala reboque. Ah, sim. É verdade. É. Pô, o que é pior. É reboco. Reboco. Reboco é até mais da hora. E a gente costuma falar que reboque é tênis de pedreiro. Não por causa que é da marca Reebok, mas é porque o tênis sai cheio de massa, né? Aí a gente faz analogia, né? Da marca com reboco. Sim. Muita gente confunde também, Gabriel Osmar sabe disso, que o pai dele é pintor e usa bigode. Muita gente fala mão de tinta quando é demão de tinta. É. Exato. Não, mas tem gente que já lançou moda de mão de tinta mesmo. É. Gosta de pintar a parede com a mão e não com o pincel. É daí a mão de tinta. É crianças de 5 anos. Né, você lançando essa moda. Os filhos do Renan Cirilo. É verdade. Mas é demão mesmo. Demão de tinta. E você, Anderson Negão, o que você trouxe aí? É confuso. Não adianta ler minha pauta, não, desgraçado. É o seguinte, eu fora do Chorume, quando tô gravando em outros podcasts, sou um cara culto. Culto. Não, mas peraí, até aqui ele é um cara culto. Sim, é um cara culto. Vocês estão confundindo, um cara curto. Ah, é verdade. Fala pouco. Sim. A frase dele é curta. Ah, tá. Culto. Eu discuto filosofia. Discuto política. Mas que podcast é esse que eu nunca vi? Café Brasil. Não foi ainda pro ar, né? Foi. Tá por aí. Vocês têm que procurar na Deep Web. Tá bom. Então, estava discutindo lá com o meu parceiro de cast. Não, peraí. Parceiro de cast? Que porra é essa história que você tá contando? Parceiro de cast? De repente tem um cast. Nunca falou. De filosofia. E nesse cast de filosofia, ele tem um parceiro de cast. Não. Fala que você tá inventando, pelo amor de Deus. Não tô inventando. Não tô inventando. Tá, vai. Sem interrupções, tudo bem. É interessante. Nós estávamos lá discutindo política, filosofia, cutices. É, notícias de cu. Cutícias. Eu quero ouvir isso aí. Toma grana, toma grana. Só as notícias de cu da internet. As melhores notícias de cu. Podia ser lá o quadro no... do Chorume. Vamos lá. No Fed, né? Porque não tem feed o Toma Grana Fed. Aí, beleza. Discordamos em um ponto político ou filosófico. Ah, então era Platão, Sócrates. É por aí, essas porra aí. E aí? Aí falou, porra, você não entende nada, cara. Você não entende nada. Você não entende nada de política, não entende nada de filosofia. Ele falando isso pra não você. Não entende nada de cultismo. Eu vou te dar uma carteirada aqui, que aí você vai perceber que eu tô certo. Esse ponto aí que eu tô defendendo saiu no Black Mirror. Eu pensei, realmente, né... Saiu no Black Mirror, não tem o que discutir. É totalmente real, verdade, né? É verdade. É uma obra, afinal, não é de ficção. É claro que não, um documentário do Black Mirror. Não tem nada de ficção naquilo lá. Tá. É um desabafo isso ou vai ter a ver com o tema? Não, tem a ver com o tema. Porque não entendi a confusão ainda. Você confundiu o tema, é isso? Não. As pessoas confundem muito realidade com ficção. Bom. Boa! Plot twist! Caramba, isso é muito Black Mirror, cara! Então deve ser verdade. Então o cara tinha razão. Realmente, eu dei a razão pra ele. Depois que ele deu essa carteirada, não tinha o que falar. Black Mirror é o argumento pra vencer qualquer debate, então. Com certeza. Próximo debatidas aí. Só usa Black Mirror. Eu ainda vou manter com o Provo. Que... Fechamos com o Provo. Então, já que o Gabriel falou de uma parte técnica, todos falaram de parte técnicas aqui, né? Eu acho o Wesley que... Zop de troca de pneus. Bom, então já falei. Então Gabriel Asmar de rebocos. Rebocos. Faleci aqui. Anderson Negão da parte técnica do cinema. E da filosofia. Então vou falar uma parte técnica aí da geografia, que muita gente confunde, né? Mais especificamente da geologia. Muita gente confunde pedra e rocha. Ah, era isso. Ah, sim. Pedra e rocha é um termo mal aplicado pela sociedade. Porque você não vai colocar na mesma frase, já que são sinônimos. É por isso. Eu sei, eu entendi. Não são sinônimos. Não são sinônimos, exato. E muita gente aí confunde, então, não que sejam mal, não que sejam pecado, acho que é muito mais pecado confundir reboco com rebook, por exemplo. Vem até mais crítico à sua saúde se você de repente sair com reboco nos pés e encher uma parede de rebooks. É, imagina quanto não ia sair esse reboco. É verdade. Então, a parede mais cara da história. Então, você não sai como, nossa, que ignorante confundiu pedra com rocha, mas a pedra é um composto que vai apenas um mineral, com um formato cristalizado, na maior parte das vezes. Certo. Então, por isso que ela tem aquele aspecto bonito. E a rocha, ela vai ser formada por vários minerais. E aí, com um aspecto opaco, não cristalizado. Entendi. Por consequência, muitas vezes, um aspecto mais feio. Por exemplo, quando a pessoa fala pedra de calçada, não é uma pedra. É rocha. É uma rocha de calçada. É uma rocha. Exato. A não ser que... sei lá, seja feito com pedras, realmente sua calçada. E a sua parede com tênis Reebok. Só se for. Mas é possível. Ainda sem calça sairia mais caro. Acho que a calçada sairia mais cara. Mas qual o tamanho da calçada? Mas também? Hoje em dia tem uns tênis Reebok caros pra caralho. Então, cara, é isso aí. Então, pedra, normalmente, um mineral só, aspecto cristalizado. E as rochas aí, vários, dois ou mais minerais com aspecto opaco normalmente. Então seria mais correto a gente dizer que as pessoas são viciadas em rocha de crack? Sim. Ah, exato. É misturado. Não é feito de uma coisa só. Então vai a lição aí pra hoje, rocha de crack. Ou fumar uma rocha. Mas aí então é correto também falar pedra de gelo. Então aí pode ser pedra. Pode ser. Ah, depende, né? Se o gelo for só água, pode. É, só água, sim. Não. Agora, gelo que suco, né? Não pode. Daí, rocha de gelo. Rocha de que suco. Rocha de que suco. Ah, tá. Pô, isso é legal, rocha, né? De gelo, mas que... mas que virou gelo, né? Que imbecil. Acaba sendo. Rocha de Paulistinha. É possível. Pera aí, porque é uma bebida, pode cara, ser. Só merda mesmo. Hoje o cara fumou muita roja de crack. Ah, falando nada com nada. Puta que pariu. Tudo bem. Muito bem. Outra coisa que você lembra que as pessoas confundem muito às vezes. Lembra porque confundem quase todo dia comigo. Nossa. Quase todo dia. Ah, me confundem com o Fábio Porchat. Quem dera fosse isso. Como tá indo lá o seu talk show, Fábio Porchat, não. Eu tenho que explicar que eu não sou ele. É meia hora de conversa. Já chama pra sentar na poltrona. É, já faço uma entrevista ali. Mas... pra pessoa, pelo menos, ficar mais pra ela vontade. Foi, né? É. Não, é... O nome é Wesley, William e o Wellington. Os caras colocam num pacote e sorteia e te chama, né? Do que ele conseguir pegar. Porque muitas pessoas no... E o Washington? Tá não, Washington não. Washington, Wagner, não é porque tem W. Não, é esses três. Tanto que tem um amigo meu que há 15 anos me chama de William. E eu vou falar agora que eu chamo Wesley. Não, deixa por William. Né? Exato. Pô, esse aqui é meu amigo William, estudei com ele. É, sou eu. Até mais bonito, né? É, deixa por William. É, daí na hora de apresentar com a pessoa que ele tá apresentando ali, eu falo pra pessoa, Wesley. Entendeu? Mas não vou corrigir o cara, né? Eu tenho mais uma coisa aqui, mas só pra completar o tema do Zop. Não é só seu nome, não, cara. Ah, não é só. Eu não é treinava, só esses três? Eu treinava num lugar que todo mundo me chamava pelo sobrenome. Ah, não. Porque tinha vários Gabriéis, então me chamavam de Asbar. E um cara lá achava que o meu nome era Abner. Mas aí fica até mais chato, né? Porra, né? É um puta nome merda, Abner, né? Eu duro que ele é jovem e ser chamado de Abner, né? Eu sinceramente, eu não sei como que o cara conseguiu entender Abner de Asbar, mas tudo bem, era essa a confusão ali. Cara, já eu penso que eu devo ser um merda nesse podcast, porque muita calma. Gente já falou assim, ó, o Gabriel Osmar. Osmar? Porra, me chama de Gabriel Palestino. É mais amplo. Osmar. Gabriel Osmar. Nossa, assassinaria minha mãe se ela tivesse. Mataria na Paulistinha. Porque ela é diabética. Você quer uma bala? E alcoólatra, né? Bala é baita agressão livre anunciada. Só pra tirar uma confusão do ouvinte, então é Gabriel Asbar. Isso. A-S-B-A-H-R. Isso, pense no as do baralho e no bar do bar. Asbar. O bar que vem de Paulistinha. Paulistasbar. Voltando pro tema, eu tenho mais uma coisa aqui pra trazer pra discussão. Eu não vi no Black Mirror, mas eu acho que é verdade. Quer falar Vamos mesmo ver. Assim? É, quero. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito, e eu até entendo, porque não é uma coisa básica igual reboco e reboque. Porque reboque não existe na construção. Então não tá no Black Mirror. É, não tá no Black Mirror. Porque lá deve ter outro nome em inglês. Mas as pessoas confundem muito a denominação viaduto e ponte. Normalmente, a ponte, normalmente ela é fora do perímetro urbano. Ou pelo menos do centro urbano. E a ponte, normalmente, ela cruza corpos d'água, que são rios, riachos, etc. Lagos, oceanos, lagoas, oceanos, sim. Tudo que é feito de água. Mas que não necessariamente é uma pedra. Rocha de gelo? Rocha de gelo? Sim. Sim. E o viaduto, normalmente, ele cruza vias. Por quê? Porque ele é feito para não interromper o fluxo de uma via. Ele é um duto da via. É. Então, normalmente, o viaduto ele é feito em perímetro urbano e nos centros urbanos. E daí, quando a pessoa olha uma ponte e fala, cruzei o viaduto. Não, é uma ponte. Ou passa por um viaduto e fala, aquela ponte. Não, é um viaduto. Tá, então a questão é o objetivo. É o objetivo. Se o objetivo é o fluxo de carros. Isso. Sim. Aí não atrapalhar o fluxo de carros, então ele é um viaduto. É um viaduto. Agora, se o objetivo dele é cruzar o corpo d'água... Não, aí não é necessariamente o corpo d'água. Pode ser, por exemplo, uma depressão. Um corpo de gelo, pode ser um corpo de gelo. Não, uma pessoa que tá ali, deprimida. Eu não quero atropelar aquela pessoa. Então passa pela ponte. Não, filha da puta. Uma queda abrupta de níveis. Ah, sim. Questões naturais, questões físicas, questões... Por aí, você nunca vai ter um, sei lá... Ah, tô cruzando aqui, Rio Niterói, o viaduto Rio Niterói. Ah, é a ponte, sim, é a ponte Niterói. Niterói. Ah, boa. Sim, sim. Nem nunca vou falar, estou atravessando a ponte do chá aqui. Isso, exato. Porque não existe quantidade de chá suficiente para necessitar uma falar ponte. Falar que é uma ponte. Uma ponte. Exato. Boa, é mais fácil beber o chá do que o cebolão. O cebolão lá, pô. Exato. Viaduto. Pai do ponte. Cebolinha. Sim. Ele era arquiteto. Senhor Cebola, na verdade. Mas cebolão para os amigos ali. É. E uma vez foi discutido nesse podcast, Gabriel Asmar, uma ampla discussão. Tem a ver com o meu tema, com o meu estudo? Tem a ver com o seu conhecimento. E queria que... Tô até com medo, se que você voltasse a falar sobre isso. Uma vez o Wesley Zop te indagou a diferença de sacada e varanda. Então, isso é meio complicado. E meio confuso também. É, sim. Mas porque tem muita gente que define de cada forma. Eu... Você, que é o Gabriel que Asmar, que é o profissional. Gabriel Asmar. Senhor Asmar, vamos chamar assim. Abner Asmar. É o pseudônimo da arquitetura. Todo arquiteto tem um pseudônimo. Né? Mas, para mim, a varanda é qualquer espaço que seja aberto para o exterior, mas que pode estar no pavimento térreo, no pavimento superior, ou etc., mas que esteja dentro do perímetro da construção. E a sacada é alguma coisa que vai estar acima do solo e para fora do perímetro. Então ela se projeta para fora. Sim. Então ela é uma sacada. Tem lógica, porque tem lógica. O cara, para fazer isso, tem que ter uma sacada. É. Aí eu adiciono mais uma questão para vocês. Um alpendre. O que é um alpendre? É a primeira vez que eu ouvi. Exatamente, cara. É a primeira vez que eu ouço essa palavra. Não sabia nem usar essa palavra. Cara. Ah, eu operei. O alpendre? Alpendre. Mas morreu. É. Meu alpendre. Não dei comida. Não fica triste. Vai ver, tá numa fazenda. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem na casa e não faz ideia não, que é um alpendre. Não, porque na minha casa não tem vagabunda. Na minha casa é de família. Filha, mas na sua casa não tem, mesmo. Aí, porra. Mas na minha tem. Não, pera. Ô, louco. Não, mas não se sinta mal por isso. Não é assim. Você tá estudando pra sair dessa vida. Você não tem que passar por isso mais, não. O alpendre era como se fosse uma varanda, mas a varanda ela já é tida como íntima. Entendeu? Ah, você pode ficar pelado. Isso. Né? Não, é uma coisa que os usuários da residência já entendem como íntima deles. E não do público externo da casa. Ah, tá. O alpendre, ele era uma varanda comum em casas coloniais ou em igrejas, que tinha uma cobertura na frente da porta. Por quê? Porque as pessoas que chegavam e não eram bem-vindas para entrar na casa, elas tinham um lugar para se abrigar, para esperar serem atendidos. Mas não tomava chuva. Não tomava chuva. E na igreja, as pessoas que não eram batizadas, elas não eram bem-vindas dentro da igreja, mas não quer dizer que ela não podia assistir missa. Sim, mas elas ficavam no alpendre. Tá. E hoje em dia, os alpendres nada mais são do que aquelas coberturas embaixo do portão, em cima do portão, cara. É um alpendre aqui. Ah, cara, então tem na sua casa mesmo. Tem disso na minha casa, que eu fico tomando chuva lá. E a telha termina bem onde começa o portão. E telha jogando água na minha cara, que é uma tentativa de Deus me batizar naturalmente. Ele sabe que eu sou pagão e aí não posso entrar na igreja, cara. Daí é o jeito dele te batizar. Tem que ficar no alpendre. Sendo batizado. Então é isso aí, as pessoas confundem alpendre agora. Mas hoje mais em uma dia, palavra para as pessoas confundirem. Hoje em dia tá sendo chamado de lajinha. Não, bota aquela lajinha. Sim. Pelo freguês. Se bem que alpendre. Não, mas. Muito difícil até tecnicamente, as pessoas não colocam mais nome. Mas... Projetistas. Isso. Aqui, ó. Eu fiz uma lajinha. Tá? Mas nada mais é do que um alpendre. O TCC, lajinhas do portão. Reprovado. Cara, mas não, nem li. Não, se o cara escrever alpendre, é reprovado. Ah! Alpendre. Que alpendre? É as lajinhas. Ah, Lagia. Então não inventa a palavra, né? gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Você, Anderson Negão, o que mais você trouxe aí? Na sua casa tem alpendre? Não. Tá bem. Não sei nem que porra é essa. Tá dormindo. De merda mesmo. Não tem no Black Mirror. É uma varanda pública. É. Construída pelo governo. É um híbrido de sua casa. Não, é. Vou ter que falar de novo na minha rodada. É uma coisa inventada pelo Michel Temer. É uma mistura de viaduto e ponte. É uma pinguela, vai. Considere pinguela. Um corgo, é tipo um corgo. Sabe o corgo? Sim, sim. É isso. Ah, tá. Mas com pinguela. Exato. Quando eu não tô fazendo podcast, eu tento ser um mestre cook, cozinheiro. Mas bem, que porra é essa? Quem tá aqui? Um filósofo, podcast, cientista político. O que ele tá querendo comer? É. Né? Calma que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Cookie. Ah, se foder. É, vai se foder. Eu sou um cooker. Eu sou um cooker. É, eu sou um cooker. Eu só tenho um probleminha que me faz não ser tão bom. Você não sabe ligar o fogão, né? Tem um problema que não faz ser tão bom. Sal e açúcar são muito parecidos. Então, a gente, às vezes, a gente adoça o feijão e salga o suco. O duro que eu tenho que concordar com esse desgraçado. Começa a desconfiar que ele é realmente um cientista político. E filósofo. E mestre cooker. Podcaster, não, não é possível. Não, claro que não. Mas, realmente, cara, eu já confundi algumas vezes na minha vida sal e açúcar. Já confundi. É possível. Eu tenho uma vez que, pra mim, foi... Depois daquilo ali, eu jurei nunca mais confundir, cara. Vamos ver o que aconteceu. Era um dia quente em Americana, São Paulo. Que normalmente é. Primeira Sim. noite do verão. Oh, aqui tá muito calor, cara. O vídeo não tem, né? Oh, o tempo aqui tá foda, tá muito quente. Mas você tá. Sai na rua, tem um demônio de cavalinho e você soprando no seu cangote. É, e reclamando do calor, cara. Então, cara, teve uma vez que tava muito quente também. E eu pensei, vou fazer uma limonada aqui pra família. Limonade. Uma limonade pra família. Limonade for family. Em Black Mirror. Ah, então é verdade. Cara, e daí não tinha água gelada. Aí, um dia quente, você toma limonada quente, é o quê? Mas pior do que dar o cu no calor, né? Mas e aí, limonada quente ou coca quente? Tá. Segue o baile. Mas limonada quente é melhor que coca quente. É, não, com certeza. Mas e aí, mas o que tinha gelado? Tinha... cocos na geladeira. Coco? Oh. Cocos verdes. Ah, ia ficar daí, foda, hein? Pff, água de coco, uma natural. Limonada com água de coco. Porra! Isso é foda. E aí, porra, eu bati punheta, né? Ficou uma nata, mas... Sabe quando, porra, imagina o que Thomas Edison fez quando inventou a lâmpada. Bateu a punheta, né? Claro. Igual, Gabriel Osmar, você termina aquele puta projeto foda. É uma masturbaçãozinha ali. Claro, cara. Óbvio. Não tem. É a punheta da vitória. Igual o Anderson Negão quando inventa um novo termo na ciência política. Quando ele entende o que é o alpendre. É punheta. Ainda vou entender. Eu vou estudar. Acabamos de explicar. Então o que ocorre, cara? Bati essa punheta, lógico. E todo mundo, não, e a família ali, vai, termina logo pra gente lava fazer a mão, lava a mão. Lava a mão. Cara, Porra, eu fui lá e coloquei sal na maldita, cara. Coloquei três coco, bati os limão na hora de adoçar, meti o solzão naquela merda, cara. E não tem mais salvação, não, cara. Não, aí, oh, é uma das poucas vezes que eu lembro que eu chorei na vida, cara. A filha do cara nasceu nem chorou. A terceira, exatamente. Cara. Quem tem que chorar é ela, não sou eu. Cara, é uma das poucas memórias que eu tenho que eu deu chorando, cara. Foi isso, cara. Isso e quando eu esqueci de devolver uma fita de videogame, paguei multa. Mas, no caso aí, porra, cara. Você não entende, tava muito quente. Eram os últimos cocos gelados que tinha, ou seja, eu fudi com toda a minha possibilidade de me refrescar, cara. Eu chorei aquele dia. Só queria complementar aí o que o Douglas tá falando de chorar. Eu queria dizer que quando eu era criança eu chorei porque minha mãe falou que eu não ia de forma alguma conseguir comprar um Play 2. E eu acho que ela estava certa. Acredite. Porque você não teve um Play 2. Então, não mentiu. Então, mas, foi... Porra, são as grandes emoções da vida, né? É verdade. Cara, então foi isso, cara. E não tem o que você fazer, meu. Você depois vai colocar açúcar pra rebater, fica com gosto de soro o bagulho. Não, mas se você salgou algo que era pra ser doce, não tem salvação. Mas ao contrário tem. Não, ao contrário tem. Agora, ao contrário tem, porque a minha mãe uma vez adoçou feijão, que você tava falando. Peraí, como que você sabia dessa história de adoçar feijão? Você, filha da puta, ô, bicho. Não almoço sua mãe. Não, não almoço nada sua mãe, não. Não, e ela colocando, experimentando, ela, nossa, mas não fica bom. Foi ver, tinha colocado um meio quilo de açúcar no feijão. Tava melaço. Tava aquele melaço do feijão. E daí ela colocou sal e não falou pra ninguém. Mas foi pra engrossar o caldo. É. Daí depois ela perguntou, ela falou, gente, tá estranho esse feijão? A gente, comendo normal, não, tá bom. Beleza? Minha avó morreu de diabetes naquele dia, mas coincidência também. Mortes acontecem. Pode ter sido aquela azeitona doce que ela comeu depois. Que ela comeu na infância, né? Pode ser a paulistinha também. Tomou uma joelhada no coração, parada cardíaca. Não, bala. Parada cardíaca, diabetes. Não aguentaria uma joelhada, né? Diabetes. Essa diabetes deixa a pessoa fraca, né? Porque sua mãe deu uma ajoelhada porque ela reclamou do feijão. Mas feijão tá do... Tá! Morre, velha! Não, na verdade ela não falava velha, ela falava mãe também. Morre, mãe, morre! Morre, mãe velha! Sim, eu vou até ensinar uma técnica aqui. Eu deveria guardá-la para o nosso episódio de peripécias culinárias que a gente ensina aí. Mas vou pôr nesse momento. Coloque. Inclusive o Rodrigo Mineiro, que participou do episódio Às Vezes Que Fui Bacana. Sim, sim. Ele que solta animais. Solta da vida. Liberta o animal do peso da vida. Às vezes o animal tá com depressão, você tem que fazer uma ponte pra passar por Mas tá, ele convidou pra comer um hambúrguer lá, encontrando com ele lá na Baixada Santista, nas férias. Um encontro do Tinder, ou seja, como amizade, na amizade. É, não vou entrar nesses detalhes, mas bem. Foi do Grind. E aí, o que aconteceu? Eu comprei um bacon lá, muito salgado, e daí o que eu fiz pra... Rebatê-lo? Eu caramelizei o bacon. Pô. Ah, então boa. Fiz um caramelo lá, mas o bacon deu uma rebatida. E caramelo de bacon? Excelente. Não, sim, é bacon boa. Caramelizado, não é caramelo de bacon. Mas na não. Hora que você não caramelo de sabe. Açúcar, mas é verdade. Caramelo com bacon. Parece, né? Que não dá pra derreter o bacon e fazer caramelo. Não sei. Também não sei, mas não foi o que eu fiz. Ah, tá. Isso eu sei. Então, porra, Anderson Negão está certo aí. Não, pessoas está confundem certo, sal e açúcar. Confunde, principalmente em viagem, né? Porque você leva em potes e, porra, você não tá acostumado a saber qual pote é qual. É, às vezes isso é verdade. Então eu já tomei muito café salgado em viagem. Quando vai pra praia e o pessoal leva um monte de coisa pra não pagar 30 mil reais num quilo de sal. Exatamente. Né? E não ter que esperar 52 horas na fila da padaria da esquina. Exato. Porque muita gente reconhece pela textura, e tal. Mas depois que você tem uma experiência, você consegue olhando. Mas se você pega a colher, nem sempre você percebe. Não, mas o que eu ia falar, às vezes você não vai pegar na mão ali, não é uma pitada que você vai usar a colherada, igual você usa no suco. Pintada. Uma pintada. Não, mas às vezes você não é... Ó, eu, por exemplo, hoje eu cozinho cozinho todo dia, almoço e janta. Mas não é todo mundo que tem. Cozinha todo dia. Cozinha todo dia. Então, sim, às vezes, o cara lá no reflexo. Então, é hoje, verdade, você, é verdade. Pelo cheiro, você já sabe. Sim. Então, dá uma cheirada, dá uma lambida. Enfia o pau e dá uma chupada. Ó, tá mais salgado? Eu não consigo enfiar o meu pau e dar uma chupada, desculpe, mas... Pede pra alguém chupar. Ah, bom. Aí, família tá aí pra ou isso. Ou pede alguém pra passar no pau. Pra passar no pau. Eu... Exato. Que é mais provável. Alguém que você conheça o gosto do pau também. É, seu cachorro. Mas ele não é tão ensinado. Muito bem, então uma coisa que eu trouxe aqui, até gostaria de agradecer a Mário Calderaro Neto, que comentou lá no Churume, e isso abriu meus olhos para trazer esse assunto para a pauta de hoje. Então, muito bem. Mas como não estamos lendo comentários, eu vou me apropriar aí da fala dele. É, muita gente confunde a função do pisca-alerta, cara. Quando ele falou isso, cara, isso daí realmente tirou um peso de mim que eu achava que só eu queria que o carro punidor matasse algumas pessoas. Mas não, mano. Muita gente acha que o pisca-alerta ali é o Jesus automobilístico. É. Vai ligou, né? Ligou. Ligou, tô salvo. Tô imune. Tô imune a qualquer coisa. É a estrelinha do Mário. Ligou o pisca-alerta, você tá com a estrelinha do Mário ali. Exato, cara. O cara, então, ele liga em momentos errados. O cara... Não desliga. Não desliga. O cara fala, vou parar aqui em local proibido, vou ligar. Tá tudo bem. Todo mundo vai ficar tranquilex porque eu tô de... Pisca-alerta. Meu pisca-alerta tá ligado. Vou parar em faixa dupla, vou, mas meu pisca-alerta tá ligado. Exato. Vou com a minha caminhonete parar em 3 vagas de estacionamento. Vou, mas tô com o pisca-alerta ligado. Às vezes nem liga. Tá? Não que eu saiba. Cara, então o cara acha que o pisca-alerta serve pra imunizar ele de qualquer merda que ele vai fazer no trânsito. Eu também já fui julgado de ser um cara intrometido na vida dos outros. Pisca-alerta tudo. Porque eu vi um carro com pisca-alerta ligado, estacionado, e parei pra perguntar se estava tudo bem. O que você tem com a minha vida? Eu falei, mas o pisca-alerta tá ligado. Você não quer trocar um pneu? Você não quer fazer um rodízio? Troca de pneu por chupeta. Cara, mas o que você tá falando, cara? Você tá esperando minha mãe aqui. Não, mas lembrando que existem lugares que você tem que parar com o pisca-alerta. Ah, não, mas não era o caso, não era o caso. Mas nós estamos criticando isso. Não, estão criticando, por exemplo, pessoa que... Carro morre, ela liga o pisca-alerta. É verdade. Não precisa. É só ligar o carro. É só ligar a boca do carro. Parece que vai ser mais rápido a solução. Exato. Porque quando você liga, por exemplo, tava lá na estrada, o cara, o carro do cara morreu, ele ligou o pisca-alerta. O que você pensa? Quebrou a porra do carro. Claro. Se quebrou a porra do carro, eu vou ter que fazer uma puta manobra desviar desse cara. Não, daí ele pegou, deu partida e seguiu a vida. Aí. Daí vai um tonto, um trouxa igual eu, para do lado desse cara. Me ajuda. Vai ficar atrapalhando o trânsito. Não precisa de ajuda de nada, só morreu meu carro, idiota. Eu falei, mas porra, então não liga o pisca-alerta. Eu ia atravessar o viaduto, mas não sabia se era uma ponte. Né? Decidi nem atravessar. Cara, esses dias eu tava atrás de um carro, parou, o cara parou na faixa de pedestre, pra um pedestre atravessar, muito bonito da parte dele. Sim. Mas ligou o pisca-alerta, pô. E pra quê, porra? Não, mas aí faz sentido, vou ter que defender. Não. É pro Vamos cara ver. De trás parar, é pro cara de trás parar. Não. Senão ele. Mas por quê? Senão ele é porque o ele acha que... O cara de trás vai fazer o quê? Rampar o carro. É. A obrigação dele é parar, cara. Quem bate atrás tá errado por isso. Não, é que ele ou vai avisar tá muito... que vai parar bruscamente. O cara que bate atrás ou tá muito rápido, ou tá muito perto, ou tá distraído. Então não tem que ter pisca-alerta, caralho. Exato, cara. Eu sei que na sua cabeça as regras de trânsito são diferentes. Mas existe uma diferença disso que o Anderson Negão falou... Por exemplo, igual, parou na faixa de pedestre pra atravessar. Foda-se, não precisa ligar pra pisca-alerta. Mas uma coisa que o pessoal, não sei se é certo ou errado, mas que é útil. Mas estamos aqui pra julgar. Sim, mas quando tem acidente na pista, o cara liga o pisca-alerta tipo, pra ir avisando os carros de trás. Não, mas aí, isso não, é justo. Aí sim. Porque é um caso de acidente. Porque você tá 100 por hora e o carro tá parado. Na pista, sim. Aí sim, mas é porque você tá avisando. Aí é um alerta. Agora, piscando ainda. Agora o cara que liga o piscaleta por qualquer motivo, porra, o Zé Piscaleta. É o Zé Piscaleta. Zé Pisquinha, Zé Pisquinha. Zé Pisquinha. Piscacu, Zé Pisquinha. Aí esse cara confunde aí as funções do piscaleta. O piscaleta não é seta, não. É o Natal, né? O Natalino. Tudo pisca. O que mais, Gabriel Asbar, aí? Que você acha que as pessoas confundem? Olha, Zop falar... como uma pessoa de bem, sim. É, confundo. O Zop, ele tem um apelo popular de filha da puta, né, cara? Por que você tá falando? Todo exemplo que a gente deu aqui, ele sempre fala, agora que eu percebi como eu sou inocente, cara. Tudo que eu falo aqui, porque uma vez tava tentando ajudar uma pessoa. É sempre os exemplos desses, né, cara? A escolher Pedro ou Rocha. Exato. Mas então... Eu ia falar uma coisa, mas vou falar duas coisas. São coisas simples, mas que as pessoas confundem. A primeira mais comum e a segunda mais imbecil. Mas as pessoas confundem muito desenho com projeto. Quando a pessoa não fala assim... Não é questão assim, de confusão, é questão de ser sinônimo. Não. Todo mundo sabe. Vou ter que dar tapa na cara de alguém. Dá uma paulistia. Mas desenho, cara... É um desenho livre, um desenho artístico, entendeu? É um desenho. Um desenho sem regras científicas. Exato. Não é um negócio técnico. Sem convenções. Isso. E o projeto é algo que vai te dar diretrizes ali pra fazer alguma coisa, construir alguma coisa, seguir algum método, algum processo. Isso é um projeto. E ele tem normas. É igual um projeto de vida. Você não tem um desenho de vida. É um projeto. Um projeto não necessariamente é um desenho. É. Mas um desenho pode ser um projeto. Não. Ele pode ser um desenho. Por exemplo, eu desenho uma peça, mas se essa peça não me instruir a nada, ela não é um projeto. Ah, um desenho. O desenho, então, ele é uma parte de um projeto. Isso, ele faz parte. Porque o projeto é o todo, é você executar o desenho. Porque se qualquer... Porra, bicho! Não digo se eu tiver um desenho, eu sou um desenho, não tenho uma peça. Agora, se eu pego o desenho da peça e transformo em peça, isso é um projeto, caralho. A não ser que você faça o desenho com as medidas para que a pessoa faça a peça. Exato. Não, mas a questão é, tem que ter a realização, cara. Ou a chance de. Isso. É, a chance de, exatamente. Porque nem sempre o projeto é executado. Exato. E daí a segunda coisa que eu acho que daí é beira a imbecilidade. Talvez o Wesley Zop não saiba a diferença. Não, eu acho que eu não sei. Mas Crocs com sapatos normais. Não, Crocs com sapato social. Eu só usei aquele dia porque tava calor. É isso. Sim, mas não era no cu que era pra usar. As pessoas confundem. As pessoas imbecis confundem. Pera que vai parecer um episódio de Black Mirror. Não, opa. Planta com planta. Peraí, eu fiquei confuso. Eu explico. Porque pra mim falou a mesma coisa. As pessoas confundem planta de planta baixa, por exemplo, que é uma parte de um projeto. Uma planta pode ser uma folha de um projeto, entende? É um carimbo de uma casa numa folha, sim. Isso é uma planta baixa. Ignore o que o Zop fala. Você sabe que é verdade. Com uma planta, uma vegetação. Não é possível. É possível. Porra, Gabriel. Você já viu pessoas com... Certa vez, uma pessoa me ligou lá no escritório falando assim, olha, pode passar aqui para receber o dinheiro do jardim. Do jardim? Eu fiquei pensando, cacete, mas jardim... Ah, eu acho sempre... Engano, hein? Acho que o meu chefe fez um projeto de paisagismo, talvez. Sim, pode ser. Dinheiro do jardim. Que é possibilitar um paisagismo. Pode Sim. ser. E a secretária ligou e falou, pode passar a receber o dinheiro do jardim. Mas, na verdade, era o dinheiro das plantas. E ela interpretou como, puta, vou falar, ligar lá e falar planta. Vou falar jardim. Melhor, né? Muito mais culto. Porque são várias plantas. Exato. Aí formou jardim. Mas, na verdade... Mas aí não é nem um erro de... É um erro de não saber, não aprender os coletivos do português. É, exato. Que é lobo, alcateia. Sim. Leis, código. Agora... Leopardo, alcateia, porque ele tem contato com lobo. Pode ser. O Mogli vivia numa alcateia. Mogli, alcateia. Alcateia. Tarzan, gorilas. Nem sei qual era o tema. Mas a questão é, às vezes a pessoa é algum coletivo. É. Então ela fala, qual o coletivo de plantas? Ah, jardins. Ah, mas é, plantas é. De projeto, pô, põe jardim. É. Então, é esse tipo de confusão que eu tô falando. O Gabriel Osmar falou de que mas muita gente confunde direita com esquerda também. Tem muita também. Gente que não sabe onde é direita ou onde é esquerda. Ah, mas direção ou política? Porque temos aí um cientista que pode explicar pra nós. Aqui. Política. Política também. Tem muita gente que fala, ai, nazismo é de esquerda. Tem muita gente... nazismo de esquerda. Mas tem muita gente que, não, que confunde a direção, cara, que não consegue. Direita com esquerda, eu recebo vários alunos que têm uma dificuldade extrema aí de saber o que é direito e o que é esquerda. Ou caramba. Memoriza assim, a esquerda é onde eu ponho o relógio. Tem... Não, pô. Esquerda é a esquerda, caralho. É a esquerda que tá do lado esquerdo. Aí quando você fala assim pra pessoa, qual que é a mão direita? Aqui eu escrevo, daí o cara canhoto. Caralho, já tá ensinando tudo errado. Não, não, o pior é quando eu ensino Rosa dos Ventos, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Ah, pensei que era uma música. É, não. Uma banda uma gospel, né? Rosa dos Ventos. Não, não, é a banda paulistinha. Não, eu ensino lá Norte, Sul, Leste, Oeste, e tem um moleque desgraçado de 11 anos, levanta a mão e fala, existe uma técnica, uma música pra decorar isso aqui? Eu falei, primeiro, isso daqui não é decorado, isso aqui você sabe, porra! Você bate o olho e você sabe, filho da puta! Você sabe onde é o norte, onde é o sul, leste, não é decorado, caralho! Você sabe isso aqui, você não tem que decorar, não tem que ter música, é mais difícil ensinar uma música decorando essa merda do que você olhar e saber essa merda, caralho! Apesar de eu já ver uma pessoa que tinha uma tatuagem de uma Rosa dos Ventos e o leste e oeste estava invertido. Mas não era pra quem via? Às vezes era pra tirar selfie. Às vezes era pra selfie. Talvez se você enxergasse do outro lado da pessoa, né? Daria certo. Mas isso me incomoda demais. Nossa, cara. E você, Anderson, o que mais você trouxe aí que você confunde? Hoje você tá de parabéns, menino. Obrigado, muito bem. Mas calma que... Calma que eu posso cagar aí. Calma. Ou é da entrada eu ou da saída. Eu deixei pra último. É, não, parabenize antes. Não, mas porque tudo que ele explicou tinha contexto, tudo com contextos fora de Black Mirror, sim. Todos falsos, sim. Basta. Seguinte, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ouvinte. Um cara que nasceu em Sumaré, cresceu, depois foi pra cadeia. Hipoteticamente. Não que foi acusado de estupro, não, de menor de idade. Né? Também. Cara, não. Tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver. Tá. Só queria saber. Não, só pra saber, né? Um cara desse não é educado. Não então, é educado. Por favor, cara, não confunda... Eu querer te comer com esse educado. Eu não sou educado, cara. Eu só quero te comer. Eu só quero gozar essa frase. Não, aí, não. Ou ele tá falando o contrário. Ah, não. Eu não sou educado. Ah, ele não é educado. Eu não sou educado. Tá. Ele bem claro. Ele quer comer. Ele quer comer. Não tô te tratando bem, não. Eu só quero te comer. Tina, te amo tanto. Amo você. Daria tudo, daria o mundo, só por você. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, caralho, só queria te comer. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, caralho, só queria te comer. Sou obrigado a concordar com o Anderson Negão aí pelas duas vertentes. Pelos dois prismas. Sim, por favor. Primeiro, vou culpar o senhor, porque o senhor é um desgraçado. Isso ele é, você nego, escolhe nego. Demais. Não nego. Isso é verdade também. Então a questão é, às vezes você tem que deixar claro pra pessoa. A coisa mais honesta do mundo. E não estou falando de assédio, não. É ali. Não, claro que não. Não, mas não tem nada a ver conversar com assédio. Conversar com o pessoal. Né? Nossa, eu gostaria de fazer um amor gostoso com você essa noite inteira. Mas, tipo, na amizade. É, fala isso, claro, na amizade. Porra. Claro. Não é pra você chegar de modo agressivo. Em não, é não. Primeiro você manda. Não vamos perder a amizade. É. Aqui pra baixo. Exato. Eu gostaria muito de transar sexo com você hoje. É. Gozar fundo. Gostaria muito que você me penetrasse por trás. Sei lá, o que você gosta. Não sei. Tô aqui pra jogar, não. Eu acho que muitas vezes falta essa sinceridade nas pessoas. Sim. Menos joguetes, por favor. Menos joguetes. Menos joguetes. Às vezes a pessoa quer comer, às vezes a pessoa quer ser comida e fica aqueles joguetes de tipo, ai, oi sumido, ai, não sei o que lá. Ai, não posso dar de primeira. Ai, não posso. Eu não vou chegar na mina de primeira. Não, mano. Porra, bicho! Seja um artilheiro. Veio, pintou na frente e dá de primeiro. Não, não tem cara, problema. É honestidade. Viu uma bolinha ali, dá de primeiro. Cara, é fazer um amor gostosinho, cara. Seja sincero. Totalmente pelado. Pelado das amarras sociais. Pelado. Hoje eu sonhei que a gente transava a noite inteira loucamente. Não, fala isso olhando no meu olho. Eu gostaria de pedir isso aqui. Cara, quero fazer um amor loucamente com você. Vamos aí. Não olhe pra mim pra falar isso, caralho. Tá o Gabriel, todo mundo sabe que quem quer comer, quem aqui é o Gabriel. Tá afim ou não? É, pessoa tá, não. Tô, vai. Pessoa vamos. Não, não tô afim, ou tô afim, porra. Às vezes a pessoa se sente ofendida de você falar que gostaria de penetrar. Eu acho que até é elogioso. É elogioso, né? Imagina o contrário, a pessoa fala, não, eu não te penetraria nem fodendo. Então, Anderson Negão não é educado jamais, isso é verdade. Ele é bem mal educado, aliás. Eu posso comprovar, o cara inclusive tá com o dedo no cu aqui. Cara, a gente tem uma bacia de salgadinho aqui no estúdio, ele coça o cu e pega o salgadinho. Isso não é educação, isso não é. E o duro que ele escolhe, ele passa a mão por toda a bacia. Eu gosto daquele que tá no fundo. E nas laterais. Ai, mas pra pegar o mais frio, né? Não, mas... É salgadinho frio, né? Ah, então é meu dedo que tá quentinho. E nunca mais traga essa bacia branca, viu? Dá mal estar. Traz uma ronda outra vez, a gente não confunde. Não traz pipoca, não. Traz um Doritos. Traz só kibe, que daí também... Traz alguma coisa pra ficar bem manchado. É, chocolate. Pelo amor de Deus. Cara, e pra finalizar o episódio aqui, porque tem muito jovem ouvindo esse podcast. Tem mesmo. Muito. Acho que a maioria. Jovem aí. E eu devo afirmar pra esses jovens, muitos... confundem, acreditam que a faculdade vai ser um American Pie. Muitos têm essa confusão de que na faculdade vai ser orgia, bebedeira, drogas, orgia, bebedeira e drogas, orgia, mulheres, bebedeira. E artes. E de repente umas drogas pra balancear a orgia, pra rebater as orgias. Nunca será. Nunca será, cara. Nunca será. Nunca será um American Pie, cara. Nunca será. Cê... Não vai comer mãe de ninguém. Não. Nunca será. Não vai enfiar pau na torta. Pra explicar melhor isso, quando você entra na faculdade, a vida é um artilheiro. E você é uma bela bolinha. Acho que já entendi. A vida dá de primeira, dá de primeira, segunda. Cara. Talvez, consertando. Então, a faculdade é um American Pie pra vida, porque pra ela vida. Vai meter fundo em você. A vida vai. Vai. Ela vai fuder muito. Cara, você vai gastar em xerox, você vai gastar paciência com o professor, cara. Você vai gastar noites em claro. Você vai pegar 300 DP igual o Anderson Negão. Mentira. 298. Você vai desenvolver doenças por causa de faculdade. Nossa, cara, a faculdade vai ser. Vai ter uma ou outra putariazinha? Vai ter uma ou outra, mas. Mas não compensa. O ônus é maior que o bônus. Exato. Continua comendo a tia. Continua indo na casa do Zop adoçar o feijão. Caramelizar o bacon. Isso é código pra sexo. Cara, isso ficou muito sexual. Né? Você não quer vir aqui em casa caramelizar o bacon? E adoçar o meu feijão? Rapaz, Fui na casa da mãe do Zop, adocei aquele bacon. Foi tudo uma bagunça, cara. Eu não sabia mais o que era o quê. Você vai na casa do Zop e fala, nossa, que gostoso esse pé de moleque aqui. Não, é feijão. Maldito. Este é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Conseguiu deixar sexual o negócio. Que pariu, eu não vou nem conseguir olhar no olho da minha mãe. Quanto como feijão. Dando indireto. Nossa, que coisa de rola de negão. Tem linguiça nisso aqui? Tem linguiça? Nossa, que gosto do meu amigo Anderson nesse feijão, hein? Mas como você sabe? Como assim? Muito bem, chegamos ao fim de podcast confuso. Realmente. Ficou confuso. Ficou confuso. Eu não sei se a gente tirou a dúvida de alguém. Ou aumentou. Ou, mas aí, assim como temos um filósofo aqui, né? Um Chorume. Sociopolítico. É assim como a filosofia não vem para responder as perguntas, vem para fazer as perguntas. Chorume também vem para te deixar mais em dúvida do que tirar a sua Você dúvida. Não estava confuso, mas agora ficou. Anderson Negão, por favor, o seu tchau. Falou, negrada! Gabriel Asbar, o seu tchau. Nossas redes sociais e fale uma técnica de adoção ao feijão aí da mãe do Zop. Ah, da minha mãe. Não é em geral, é só da minha mãe, né? Filhas da puta. Bom, pra você que não tem dúvidas, que não confunde, quer seguir a gente nas redes sociais, temos lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo. E pra você que quer adoçar o feijão da mãe do Zop, cara, pingou na frente e bate de primeira. Filhas da puta. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. O e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E tanto no Facebook como no Telegram, o grupo Ouvintes Lameroxos. Parou. Muito bem, obrigado por ter ouvido até aqui. Que a sua semana não seja nada confusa, que seja muito boa. Até o próximo episódio. Tchau!